Canal 2 da Antena Web. Senhora da Assunção, de longe vos venho ver, que salvaste meu irmão, que estava para morrer. Senhora da Assunção, dai-me água da vossa fonte, porque venho cansadinho de subir o vosso monte, de subir o vosso monte, ai, oh, ai, oh. Senhora da Assunção, deitai pombas a voar, trazem mensagens do céu, orações para nós rezar, orações para nós rezar, ai, oh, ai, oh, ai. Senhora da Assunção, o caminho pedras tem, se não fosse por milagre, aqui não vinha ninguém, aqui não vinha ninguém, ai, oh, ai, oh, ai. Senhora da Assunção, as costas vos vou virar, dai-me pois muita saúde, para o ano cá voltar, para o ano cá voltar, ai, oh, ai, oh, ai. Más a mi corazón, en el alma solo tengo soledad, y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me cuidaba, el amor y la pasión. En la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que el odio lo sabe mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Thank you. história de um amor como não haverá outro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que el odio los ha vivido, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y eso yo no puedo verte, porque Dios ya me hizo quererte para hacerme sufrir más. Perco a esperança de a ter dia. Morrerei se não a tiver junto a mim. É no frio da noite que me dá abrigo. Sei bem, necessito de amor para viver. E o feitiço da sua pele tornou-se o meu delírio. Ela é o meu tormento que carrego dentro. Yeah. Amor italiano, italiano, italiano.

bate o coração. Ouço respirar, sinto a pulsação, mas eu sei de cor os teus sinais. Onde é que te dói? Nós somos iguais. Deixa-me saudade, mata-me de amor, dá

faz que nem todos conseguem entender. Não importa quem se gaba, mas quem o faz melhor é indiferente, raça, crédito, estatuto ou cor. Por favor, poupem comentários ignorantes, tirem dúvidas, vão falar é melhor pensar antes. Entenda-te que isto é delicado como cerâmica, a seguir ao refrão, aí explica-vos a mecânica. Quebra a válvula de admissão, a perícia é a injeção. Tenho amor pela profissão, profissionalizo um hobby. Os versos a minha pressão, manda game são o meu lobby. Os modelos a gasolina, espaços a estricanina. Nova York, a box, costa esta anfetamina. 73, o nascimento do body condutor. Eu guio o estilo, estilizo o tempo todo. Os primeiros MCs, mas com pilotos particulares. Pioneiros, as raízes destes ritmos singulares. Lubrificante que nos dá gás, como um gás eficaz. Hip hop é o meu vício, o teu é o refrigerante. Produtores, breakbeats, com sistemas de som ambulantes. Faziam festas no Bronx, em ambientes beligerantes. Mais tarde vieram os MCs, animar com GTIs. Novo sistema de motorização, os rappers são VIPs. Nas escapar, poupar, vai bastigando sem violência. Quantos maldito, mandam chupões para a ambulância. Cool Herc, não ia adivinhar, estava ali a criar. Break on e Method Man, combustível para injetar. Big e Small, acaba rodas favoritos de Nova York. Tenho também o Torque, figuro na lista da Autosport. A potência que declaro, torna-me raro como um jacular. Se me enganei, não reparo. O que vos digo é sempre claro. Veloz como um Lamborghini, conta a história como o Fellini. Juntei a minha voz aos reais, enfio os falsos no mini. Necessitas de inseguranças, não é música de dança. Dicatória, pó e pó, a história que aqui se avança. Sem sonhar.

sem dizer se isso lhe dói. Leva para outras paragens o resultado dos ventos. Leva também as imagens dispersas de lamentos, mas deixas dos bons momentos para voltar.